E hoje estamos com uma edição especial dos concertos de Brandemburgo de Bach. Serão 6 concertos, 3 apresentados hoje, 3 amanhã, e na regência do famosíssimo Cláudio Abbado e a Orquestra Mozart. questão de sensibilidade, música clássica, música popular brasileira, jazz, música internacional, new age e música instrumental. Thank you. Completamos aqui a primeira parte dos concertos de Brandemburgo, 6 concertos, e voltamos a eles amanhã com a segunda parte. Mas ainda temos um tempo nosso aqui no nosso programa, e vamos ficar com Sibelius, com o seu lindo violino. Thank you.